Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Os Sons da Lua. Eu sou a Joana Santos e estou aqui convosco para mais 60 minutos de boa música. Hoje dedicamos os nossos 60 minutos só à música portuguesa. Vamos andar com baladas de música portuguesa. 60 minutos trazidos aqui por grandes vozes e grandes músicas que nos vão transmitir a paz e a agitação na noite, misturadas nos sons transmitidos pela Lua, aliás, transmitidos. Os sons da Lua transmitidos pela música, assim que é. Mas também tenho uma má notícia para lhe dar. Hoje é a última edição do programa Os Sons da Lua. Vamos terminando hoje porque para a semana vão haver algumas alterações na grelha e o que vem em substituição do programa Os Sons da Lua, acredito que vem e vem muito bem. É um programa excelente. Uma surpresa que a Antena Web tem para si e eu tenho a certeza que vai gostar. Agora vamos à música e vamos ficar com Poeta Solitário na voz de Nuno Barroso. Logo depois ficamos com nada mais nada menos do que Porque És Tu na voz de Beto. E terminamos esta nossa seleção com Os Anjos. Porquê? São estas as três primeiras músicas do programa Os Sons da Lua. Fique por aí. E deixe-se levar nesta nossa emissão especial só de música portuguesa e também a última emissão. Fique por aí e até já! Não sei explicar o que senti. Primeira vez em que eu te vi, tu és um rio que nasce em mim, que vai da foz até o mar, dá-me mais um sinal. Estar comigo mais uma vez, porque eu quero estar contigo outra vez. Quero te abraçar, quero te beijar. Eu só quero estar contigo mais uma vez. Quero te ser. Quero estar contigo mais uma vez. Dá-me tudo o que quero, tudo o que tu me podes dar. Mais um lobo da noite, e entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, dá-me mais. Estar comigo mais uma vez, porque eu quero estar contigo outra vez. Quero te abraçar, quero te beijar. Eu só quero estar contigo mais uma vez. Quero estar contigo mais uma que me encheu. Eu já não desespero, eu já não te venero sem amar. E o que existe, existe, mas não fiques triste por falhar, porque és tu que faz de mim alguém, porque és tu. Sua melhor sintonia. Nunca, nunca mais chega a noite em que te vou despertar. Nunca mais vou poder esperar ver-te sorrir. Nunca mais este amor eterno poderá me tornar. No calor do teu inverno que te aquece a dormir, eu quero as palavras que me tocam e me dizem que sem mim não és feliz. Suave a tua voz tão suave. Porque te arrancaram de mim tais porquês. Pergunto, não posso mais. Eu não posso mais. Sempre ouvis a voz de quem te ama e que te quer sentir. Eu quero o teu corpo que me enche, me preenche, e que eu só quero tocar. Esqueceste ou não de mim? Porque não somos imortais? Porque pergunto, não posso mais. Esta noite de dia 2 de novembro do ano de 2010, vamos prosseguir com mais música aqui na última edição do programa Os Sons da Lua. Vamos ficar com Sei Que Sabes Que Sim, na voz dos Easy Special. Logo depois, ficamos com Desta Margem, tema de Paulo Gonzo. E terminamos com Eu Sinto-me Bem, na voz de Axel. Três músicas, três vozes, três grandes sons para si. Sei que sabes que sim, e que para mim és o mundo lá fora. Não há nada a fazer, nem nada a dizer. Aqui e agora, deixa a volta ao mundo, vai ser e que para mim

Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Que esteja a gostar de estar connosco, que esteja a gostar desta edição especial à música portuguesa, porque este mês apostamos sobretudo na música portuguesa e os Sons da Lua, claro está, mesmo sendo a última edição, não poderia deixar de apostar. Vamos ficar agora com Pedro e os Apóstolos, Há Momentos. Logo depois ficamos com Quero Te Abraçar e terminamos esta nossa seleção de três músicas com Luigi, Ser ou Não Ser. Três músicas, três grandes sons para aproveitar nesta noite, dia 2 de novembro do ano de 2010. Sentada perto de mim, fechada num universo sem fim, quero decifrar-lhe vontades segredos de outras idades. Mero sorriso fugaz foge e logo me faz partir à descoberta de um cais seguro, mas longe, longe demais. Thank you. esteja com a Antena Web. Por ti eu escrevo horas perdidas sem poderes passar, achando forma de te conquistar. Vivo o momento, tento explorar tudo o que é para ti. Guardo para mim todo o meu amor. Foste e sempre serás o que eu sempre quis. Então não vou fugir. Ser ou não ser, eis a questão. Eu vejo uma luz dentro da tua mão. Pois é, mas antes que o tempo passe, vamos ficar com mais dois temas e logo depois eu vou voltar, mas já é para darmos, para nos despedirmos. Porquê? Porque vamos nos despedir do programa Os Sons da Lua, é claro, eu vou continuar pela Antena Web, mas vamos, claro está, trazer-lhe um programa diferente, um programa muito, muito bom, tenho a certeza que vai gostar, mas, e é por isso que Os Sons da Lua vão embora. Mas não vamos tristes, sabe porquê? Porque deixamos sempre boas recordações. E essas ficam sempre. Vamos ficar com tudo o que eu te dou na voz de Pedro Brunhosa. E ficamos depois com Lúcio Muniz. Eu volto daqui a alguns instantes para então nos despedirmos. Até já! Thank you. posso ser. Um dia vai, outro dia segue. Por menos forte, coragem de mim é. Às vezes fraco, assim é o coração. Eu não sei. Eu basta para chorar. Um dia joias, no outro dia o luar. Gritos de dor, gritos de prazer. E o homem também chora quando assim deve ser. Foram tantas as noites sem dormir. É dos fracos no teu amor e partir. Promessas perdidas, escritas no ar. E volta a vida ser. Tudo que atirou, durará a minha. E tudo que assumei, tu serás assim. Em mim e tudo que te. Sentado na poltrona, beijas meu pão, morena. Fazes aqueles truques que aprendeste no cinema. Mas, mestre, já sinto a viajar. Para de começar e faz o que de tomar. Não dizes tu, eu tenho a olhar. Mentiu, é rolados pelo chão. No abraço que se viu. É madrugada ou é alucinação? Estrelas de mil cores, êxtase ou paixão? Esse dor traz tanta solada, mata-me de amor. Oh! Deixa-me voar, cantar e adormecer. Que tudo que é tudo. Tu me das a mim e tudo que sonhei. Tu serás assim. Tudo que eu te dou. Tu me das a mim. Tudo que eu te dou. E tudo que eu te dou. Tu me das a mim. Tudo que sonhei. Tu serás assim. Tu serás assim. Tudo que eu te dou, tu me das a mim. E tudo que eu te dou. Eu gostava de poder. Eu gostava de poder dar-vos tudo o que vocês hoje me deram. É impossível. Obrigado por me ajudarem a sonhar e a compor. Quero-vos ouvir, só vocês. E tudo que eu te dou, tu me das a mim. E tudo que eu sonhei, tu serás assim. E tudo que eu te dou, tu me das a mim. E tudo que eu te dou. Thank you. tu apareceste, eu estava esquecida. Nos perdidos e achados da vida. Mas sentia-me bem, com a cabeça arrumada. Não sentia falta de nada. Avisei-te à partida que haverá algo entre nós. Era melhor ter cuidado. Queria viver o presente, queria esquecer o passado. Portanto, não me acuses da dor que dizes sentir agora. Deixa-me só no meu canto. A vida segue lá fora. Quando tu apareceste, eu estava a sair dos perdidos e achados da dor. E sentia-me bem, com o corpo a descansar dos altos e baixos do amor. Avisei-te à partida que um caso entre nós era sempre perigoso. O meu passado sempre tinha sido doloroso. Portanto, não me acuses da dor. Assim ao fim da nossa última emissão. Pois é, os Sons da Lua vão embora, mas para a semana não estão de volta. Para a semana vêm novidades para si, coisas novas, programas novos e, claro, aqueles programas que ainda não haviam por cá, mas agora vão a vir. Tenho a certeza que vai gostar das novidades que temos para si. Os Sons da Lua vão embora e desejam que tudo lhe corra pelo melhor. Eu vou continuar trocar pela rádio, não é? Porque já faço parte de outros programas. Mas com certeza que todas as novidades que temos para si vão agradá-lo e vai ver que é importante a mudança. Assim, me despeço, desejando tudo bom para si e não perca então as novidades que nós temos para si. Vamos ficar com três temas para o final desta emissão e assim me despeço. Da minha parte é tudo, fique bem e, claro está, tenha uma boa noite. Foi em vão, tudo em nós passou de repente no mesmo lugar. Tudo em nós ficou tão vazio assim, sem sabermos que tudo acabou. Mas ainda sei que adormeces e que não esqueces o amor assim. Não haverá jamais a mesma emoção, nunca serão iguais os momentos de paixão. Não haverá mais a mesma ilusão, chama que acende o coração. Não haverá jamais segredos para contar, nunca serão iguais os motivos para sonhar, mesmo que o tempo te vou ficar aqui. Não.

certezas. E afinal, tudo mudou sem um sinal. Quando é que o nosso amor morreu? Diz-me por que falhou. Embora tudo acabou.